Nosso tema dessa noite é Corpus Christi. Bem que todo ano a gente fala sobre isso, né? Mas como é um dia festivo, um dia em que a cidade em que nós moramos, ela participa ativamente dessas festividades, comemorações, é interessante a gente saber qual o significado dessa data, desse feriado. Então, Corpus Christi, uma palavra latina, significa o corpo de Cristo. Então, é uma festividade cujo objetivo é ressaltar o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é aquele momento em que, na missa católica, é feita a comunhão, onde os fiéis formam uma fila para receber a hóstia, denominada o corpo de Cristo. E essa data, dessa festividade, ela cai sempre numa data incerta no nosso calendário. Cada ano ela muda. Porque várias festas religiosas, elas tomam como base a data da Páscoa. Então algumas acontecem tantos dias antes, outras tantos dias depois. E o Corpus Christi ele acontece 60 dias após o domingo de Páscoa. A representação dela, como eu disse, é o corpo de Cristo, acontece numa quinta-feira, porque é a última ceia que todos nós já ouvimos falar, já vimos quadros pintados daquela representação. Ela ocorreu também numa quinta-feira. A última ceia foi numa quinta-feira, então essa comemoração se sucede também numa quinta-feira. Eu falei na Igreja Católica da questão da Eucaristia, mas algumas outras derivações do catolicismo também festejam essa data de Corpus Christi. Ela foi instituída pelo catolicismo no século XIII, pelo Papa Urbano, através de uma história que, enfim, não convém a gente entrar nela, mas o principal de toda a comemoração religiosa não é a festa em si, né? Mas a Igreja sempre teve uma preocupação, principalmente no passado, de manter o rebanho unido. Manter o rebanho sob a orientação da Igreja. E muitas vezes, isso aí foi no século XIII, como eu disse, eles percebem que às vezes está se escapando um pouco. Então, se traz alguma forma de que todos voltem de novo para aquele meio. Na comemoração em si, o que, que se objetiva com isso? Dentro da própria concepção da Igreja, né? É a união do povo com Deus. Todo esse movimento, ele tem por objetivo unir o povo a Deus. É o trabalho da religião, religar do alto para baixo, ou de baixo para cima, religar. E no caso do Corpus Christi, é relembrado mais uma vez a vida de Jesus. A citação do corpo, que para nós ele tem uma marca bastante profunda por todo o sofrimento que ele passou naquele um dia, que foi a sexta-feira da paixão, como é chamada, ficou muito marcada para todos os seguidores, todos os cristãos. Então a representação do corpo, ela é muito forte. A gente vê em várias igrejas estátuas do Cristo morto, os próprios crucifixos, que eles ressaltam aquele momento da dor. Não que não seja importante, mas o que a gente sempre tenta resgatar e que é mais importante do que o sofrimento que ele padeceu é a mensagem que ele nos deixou. Porque se nós hoje seguimos ele, ou tentamos seguir ele, aceitamos ele como sendo o nosso mestre, aquele que indica para nós o caminho, é por causa daquilo que ele falou, por causa daquilo que ele fez. Não é tanto pela morte, mas pelo que ele falou, pelo que ele exemplificou, pelo legado que ele deixou para nós. Um legado tão profundo que, na época, ele tinha poucos seguidores. O cristianismo, ele aumentou consideravelmente após a morte dele, principalmente depois que o Império Romano instituiu como sendo uma religião oficial, que não era. Então, passou a ser reconhecido. Mas voltando para a questão da mensagem, que é o que nos importa, quando nós, na simbologia, participamos dos tapetes nas ruas, existe uma simbologia por trás disso. Não é apenas enfeitar a cidade numa comemoração religiosa, não é apenas deixar ela bonita para o turista que vem aqui ver, se agradar. Mas existe algo de sentimento, de participar, aqueles que participam, né? Daquele momento, daquela união, de tentar se aproximar através dessas confecções, mais da questão da religiosidade. Então, existe, como eu disse, uma simbologia de espalhar aqueles tapetes coloridos, como que eles levassem, no caso o padre que passa, mas representando, né? É assim como é entendido, levassem toda a questão espiritual até o caminho correto. Até a história fala também dessa questão da própria procissão, que ela também simboliza aquela caminhada do povo hebreu em busca da tal da terra prometida. Então, o porquê também de fazer a procissão, né? E, na verdade, acaba se misturando tempos bastante distantes, né? A questão do Cristo e a questão do povo hebreu são bastante longe em termos de anos. Mas as coisas acabam se misturando porque entendem que, na verdade, acaba sendo uma coisa só. Quando nós, e o próprio Jesus disse, né, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós buscamos alguma coisa, como hoje a gente saiu de casa para buscar alguma coisa, estamos às vezes nem sabendo exatamente o que, mas estamos buscando alguma coisa. Nós estamos buscando entender ou descobrir algo que nos dê um sentido mais forte para a nossa vida, ou que nos dê um entendimento melhor daquilo que nós estamos passando. E quando ele fala que a verdade nos liberta, é porque através do conhecimento da verdade, nós não temos opção a não ser mudar. Nós não conseguimos mais ser os mesmos, viver da mesma forma, tendo um conhecimento diferente e novo em nós. Então, a verdade, ela liberta, mas liberta do quê, né? Liberta de uma ignorância, liberta de uma prática incorreta, e essa libertação, ela faz com que a gente se aproxime ou redirecione o nosso caminho na direção correta. Por isso que a mudança é tão importante. Mas às vezes a gente sabe que precisa mudar, mas não sabe como. Ou sabe que é necessário, não sabe como fazer. O que a gente precisa é trazer para dentro é o conhecimento, descortinar aquilo que a gente acha que é mistério, que a gente não entende, compreender, desmistificar, desmiuçar as coisas de uma forma bem racional. Porque isso nos dá a base para aquilo que a gente vai fazer. Porque senão, se a gente acredita porque alguém nos disse, ou porque sempre foi assim, no primeiro obstáculo, a gente desiste. A gente tem que fundamentar. E a fundamentação, ela se dá através da fé. No que nós temos fé? Por que nós comemoramos essa data, se nós comemoramos? Qual é o significado dela dentro do nosso cotidiano? A gente fala bastante em Jesus, mas será que a gente realmente acredita naquilo que ele deixou como legado? Será que a gente acha que aquela mensagem, ela cabe nos nossos dias? Para a gente pensar, né? O quanto a gente está dando ouvidos para essa mensagem e o quanto a gente está apenas lendo ela e decorando aquele conteúdo, mas sem aplicar verdadeiramente no nosso dia, né? É essa verdade que nos liberta e essa verdade que precisa ser adquirida por nós.